mistério, sacudi o mundo. Eu vou de Ying a Yang na velocidade da luz. Um caldeirão de emoções, experimentando Jesus. Tentando não perder a fé no mundo e nos outros. Bem me quer, mal me quer, eu quero tudo de novo. Somos crianças brincando no jardim de concreto, pensando ser sério, lance de que o mundo é belo. E se a flor não nasce mais no lixão? E quem somos nós? E quem somos nós? E se a flor não nasce mais no lixão? E quem somos nós então? Sempre me pergunto se eu quero viver tudo de novo, o que já vivi. Sempre me pergunto se estou preparado pra viver o que vem por aí. Sempre me pergunto se eu quero viver tudo de novo, o que já vivi. Sempre me pergunto se estou preparado pra viver. Você quer seguir de verdade? Diz aí. Você.